A gente troca, toda a gente troca. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Ah, já está a gravar! Ah, já está a gravar! Manuel Pereira, por favor. Manuel Pereira? Mais daqui a bocadinho, espera lá. Deixa começar o baixo. Ah, acho que é agora que estamos a gravar. Sim, claro. Manuel? Estamos a gravar, com certeza. Manuel? Sim, ah, então isto é assim. Vamos contar a história da nossa tia, que é muito à frente. Ah, muito à frente. Completamente estás a ver à então, frente. Então, basta só vocês cantarem connosco assim. Ué, lá, lá, lá. Não tentem isto em casa, hein? Ué, lá, lá, lá. Vá, não estamos a ouvir nada. Ué, lá, lá, lá. Olá, está melhor. Ué, lá, lá, lá. Ficou uma miséria. Thank you.